dias a partir da data do diagnóstico. Exija os seus direitos em caso de descumprimento da lei. Denuncie ao Ministério Público Federal. MPF, seu direito, nosso dever. O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Apoio Rádio Nacional. Alô, Deise! Jornalismo, bastidores das TVs, culinária e debates. Um programa de mulher para mulher. Mas homem também tem vez. De segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia. Apresentação, Deise Lucidi. De segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite e aos sábados, a partir das 7 da noite, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa. Loterias da Caixa. Sua aposta ajuda milhares de brasileiros. Na hora de fazer a sua fezinha nas lotéricas, peça sempre o comprovante original da sua aposta e guarde em um lugar seguro e fácil de lembrar. É só com ele que você consegue receber o prêmio quando a sorte escolher você. Por isso, lembre-se, toda vez que você apostar nas loterias da Caixa, exija o comprovante emitido pelo terminal e guarde. Afinal, um dia a sorte pode bater na sua porta e você precisa estar bem preparado. Loterias da Caixa. Pra sorte, todo mundo é igual. Acredite, aposte. Um clima de sonho se espalha no ar. Alô, amigos da Nacional. Aqui é Zezuca, da Rádio Maluca. Quero desejar, em nome da nossa equipe, um Feliz Natal com muita alegria, criatividade e boas notícias para vocês. É igual os velhos amigos. Estes são os votos da sua Rádio Nacional. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre desta sexta-feira, dia 27 de dezembro. É o último Tema Livre ao vivo deste ano de 2013, na semana que vem, semana de Réveillon. Nós teremos apenas reapresentações do programa. E dando a sequência à série de reflexões sobre 2013, eu acho até melhor chamar de reflexões do que de retrospectiva. Retrospectiva sugere uma cronologia de fatos e coisa e tal, e nós fazemos mais aqui reflexões. Nós estamos aqui para essa última reflexão da semana com o Jorge Borges, que esteve conosco ontem também, que é especialista em planejamento urbano, assessor da Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro, o Soriano, Francisco Soriano, diretor coordenador da Secretaria de Finanças do Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio, e Antônio Modesto da Silveira, o advogado integrante do Conselho de Ética da Presidência da República, advogado de presos políticos durante a ditadura militar, inclusive meu advogado, e defensor dos direitos humanos. Nós vamos começar hoje. Eu vou fazer uma provocação a vocês, porque puxar um assunto do dia. Hoje saiu na imprensa uma estatística relativa ao movimento do comércio agora nesse Natal. Era esperada essa estatística, divulgação, e houve um aumento em relação ao ano passado de 5%. Que alguns consideraram um aumento irrisório, um aumento muito pequeno, Mas o fato é que é um aumento, de qualquer maneira. É o assunto principal, é a manchete principal da edição da Folha de São Paulo de hoje. É um destaque pequeno no jornal O Globo, na primeira página, mas é a manchete principal da primeira página da Folha de hoje, que também destaca que aumentou 41% o volume de vendas pela internet em relação ao Natal passado, mesmo período passado. Mas me chamou a atenção o presidente da Associação dos Lojistas de Shopping Centers aqui do Rio de Janeiro, dizendo, atribuir essa pequena elevação às manifestações de rua de junho, dizendo que essas manifestações atemorizaram os comerciantes que preferiram não fazer estoques para o fim do ano. Mas é curioso porque a Fecomércio de São Paulo, que é toda poderosa, ela já em novembro previa que o movimento no Natal cresceria no máximo 3%, por razões várias, entre elas nenhuma relacionada a manifestações de rua, mas a prudência dos brasileiros na hora de consumir, a pagar as contas acumuladas ao longo do ano, há uma consciência maior de consumo, que é interessante essa leitura. E que me chamou a atenção foi a manipulação que esse presidente da Associação dos Lojistas de Shopping Centers promoveu e que ganhou a mídia. Teve uma repercussão na mídia, eu diria até uma repercussão ousada, porque facilmente é desmentida essa versão que ele apresenta pelos fatos de que não houve depredação em loja de shopping. E mesmo depredação em loja de rua, houve bancos, mas isso aí foi outra história. Eu queria lançar para vocês, para a gente começar essa provocação e ver o Modesto, que é o veterano aqui da mesa. Modesto, começa você, bom dia. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. Olha, eu penso exatamente o contrário do que disse a mídia. Sabe por quê? Primeira coisa, o aumento do PIB foi menos de metade do aumento das vendas. O que significa o quê? Que a publicidade, verdadeira ou não, ela conquistou uma clientela que não podia ter gasto tanto. Por quê? Se o aumento do PIB foi 2% ou 3% e o aumento das vendas foi 5%, né? 5% na venda direta, mas na venda indireta pela internet foi de 40%. Acho até que houve gasto excessivo sem objetivar aquilo que a gente pode chamar de prioridade. Quer dizer, aquilo que é necessário, que é útil, e eles conseguiram botar na venda mais até o suntuário e, quem sabe, até o deletério. Isto é, venda daquilo que é negativo e destrutivo ao ser humano, física e moralmente, como a gente está sabendo aí. Venderam demais, na minha opinião. Jorge Luiz, Borges. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Luiz. Companheiros aqui de mesa. Eu concordo, vou na mesma linha que o camarada Modesto coloca, e eu acrescentaria alguns elementos aí que geralmente eles sabem, né, esse pessoal, principalmente dessas associações comerciais e da grande mídia, eles sabem, mas é óbvio que eles jamais colocam isso como principal argumento, porque isso vai contra tudo que eles pregam ao longo de todo o ano. Por exemplo, a questão do endividamento das famílias. Todo mundo sabe que o Brasil hoje, né, está num nível elevadíssimo de endividamento das famílias. Essa financiarização da vida, ela está cada vez mais acelerada e cada vez mais pegando segmentos da população que não eram afetados por isso, né? E isso é um fator que influencia bastante. Um segundo elemento é isso é uma avaliação que eu coloco para debate, né? Eu acho que está começando a haver um esgotamento dessas políticas paliativas que o governo tem colocado para estimular a economia. Por exemplo, as isenções de impostos. A gente viu agora, no final de dezembro, que saiu, né, acabou o desconto do IPI para os automóveis. A coisa de uns dois anos atrás, houve também o desconto de IPI para a linha branca, enfim, para eletrodomésticos. Isso tem um efeito muito bom no curto prazo, né? Todo mundo sabe. Mas a médio e longo prazo, esse efeito vai se perdendo porque as pessoas renovam as suas né, seus bens de consumo, e esse tipo de produto não é uma coisa que você fique comprando toda hora. Então, é óbvio que a médio e longo prazo esse tipo de política acaba se esgotando e acaba perdendo esse efeito sobre a economia. Como um último elemento que eu gostaria de destacar é essa carestia que não tem aparecido nos cálculos da inflação e que particularmente é o que mais afeta o povão, né? Que é essa carestia, por exemplo, dos alimentos, a carestia das tarifas públicas, que elas sempre são encobertas, né? São diluídas dentro aí dos cálculos da inflação geral, mas que na vida real, na economia real, elas afetam muito a vida da gente, né? Então, eu acredito que esses três fatores também tenham pesado bastante, mas é óbvio que eles jamais vão falar isso. Francisco Soriano. Bom dia. O petroleiro da mesa. Bom dia, meus agradecimentos aí ao convite do Marcos Leite, seu, do Goleão, e também a sua equipe aqui, fabulosa, nosso áudio, a nossa atendente aqui dos nossos telefones. Está eleito. Maravilha. Olha, eu tenho meu voto. Eu tenho uma preocupação, eu vou deslocar um pouquinho o tema, com relação a essa história de presente e presenças. Muitas vezes, por causa do presente, muitas pessoas não podem comparecer a uma festa em família porque estão desempregadas, porque estão endividadas e não têm o presente para estar lá. Eu tenho um caso de uma irmã que até o último momento eu tive que buscá-la, não esquece, mas eu não tenho presente para dar. Então, isso é também uma invenção comercial, exatamente para promover vendas. E colocar também, mesmo nesse índice aqui, eu tenho a impressão que pode ser até mais elevado, porque não se levou em conta, por exemplo, as vendas via internet, eu não sei se estão tão computadas, que hoje também o comércio vê, você, através do seu computador, você faz compras hoje, né, que está levando, inclusive, os correios a uma dificuldade muito grande, as entregas, porque está havendo também muito assalto aos caminhões entregadores, né, desses presentes. Então, o Frei Beto tem um tema que ele fala, presente versus presença, que é o melhor presente, é o calor humano. Então, meu Deus do céu, cada um quer competir, que dê um presente melhor, mais caro, até que ponto isso é Natal? Ele, o Nazareno, que nasceu numa estrebaria, né, no pobre, né, sem nada, vê o mundo, e como nós também aqui chegamos sem pelados e depois nos tornaremos pó. Então eu sinto isso é um desvio aí, valores que a gente tem que inverter com relação. Os meus, por exemplo, são outros. Eu acho que é muito bonito se festejar. Eu acho que a gente tem que dividir para o mundo ficar melhor, né? Melhorar, mas a maneira como se faz, o próprio Papai Noel não é, me parece, que uma figura brasileira ou latino-americana. Isso até isso é importado, né? Não existia Papai Noel na época do nascimento de Cristo. Então, essas críticas assim, pontuais que eu quero fazer, que contraria o espírito de Natal totalmente, né? Me parece que no cerimonial de Natal, o Papa, os cardeais, fazem, inclusive, um dos cerimoniais mais lindos que a Igreja promove, que é o lava-pés. Coisa bonita, a pessoa lavar o pé de um mendigo, né? Pode haver, assim, demonstração maior de carinho, de desprendimento do que essa de você. Agora, isso aí, ô Soriano, tudo isso leva essa reflexão. É claro que aí é uma simbologia. O próprio Cristo, quando lava os pés dos discípulos, ele lava os pés como um símbolo. Ele está ali mostrando, né, essa coisa que da humildade que o Modesto falou. E eu queria puxar para a gente conversar assim, já aproveitando esse seu gancho. Eu já sabia que o Soriano ia entrar por esse gancho marxista cristão. Esse o franciscano, viés, é o viés marxista cristão, que é legal. Então é o seguinte, nós temos um papa jesuíta que veio agora esse ano, nós temos um que dá uma nova característica, além de jesuíta, franciscano, e que é com vocação franciscana, e que já aprecia o despojamento. Na visita ao Brasil já fez aquela já começou a visita de uma forma completamente enviesada para o bem, né? E a comitiva pegou a rua errada, a pista errada da presidente Vargas, e ele acabou no meio do povo, já foi legal. E, da mesma forma, nós tivemos aqui também o povo ocupando as ruas a partir de junho, e isso também é uma demonstração de que as pessoas estão buscando um novo caminho. Esse esgotamento ao qual se referiu o Jorge, que é o esgotamento de um modelo, e associado a esse esgotamento geral na macroeconomia do planeta, o capitalismo em crise permanente agora na Europa e nos Estados Unidos também, isso tudo parece que nós estamos criando um caldo para as mudanças, as transformações. Eu queria que vocês argumentassem isso. O que é que vocês esperam para 2014 em cima disso aí? Olha, eu acho que foi uma boa provocação isso aí. Nós estamos até ali fora discutindo o que é uma democracia, né? A história democrática mostra que o povo greco-romano, às vezes, vinha para a rua para manifestar e até para votar. Até para votar. Povo na rua mostrando seu sonho, mostrando seu verdadeiro desejo, interesse e necessidade. E como hoje nós temos não temos nem democracia, nenhum país ocidental, raríssimos são os que têm democracia. Nós temos, estamos conversando, nós temos uma plutocracia, Pluto no sentido do ouro, da grana, do dinheiro. Quem se elege hoje fala em quantos milhões eu preciso para me eleger, dependendo do cargo, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, etc. Então, não, isso não é democracia. Isso é plutocracia, isto é, a cracia, o governo do dinheiro. Aliás, nos cargos mais importantes, você percebe quem é que está lá. São os banqueiros ou seus lacaios. Grandes empresários, grandes latifundiários e grandes comerciantes ou seus escravos. Está lá uma minoria tolerada, eleita de forma mais democrática, que são os progressistas, as esquerdas em geral. Mas do centro para a direita é até tudo plutocracia. O negro é eleito pelo tutu que tem. Isso eu acho um dano enorme, e a gente precisa até de ajudar os bons parlamentares a continuarem pregando e conquistando uma nova lei eleitoral que permita um sistema democrático. Pior, hein? O sistema brasileiro, eu disse isso até no Congresso Nacional, mostrando à imprensa, olha lá, quem está aí na... Quem está aí nas bancadas do Senado e da Câmara dos Deputados? São os banqueiros, os grandes latifundiários, os grandes industriais e comerciantes. E o pior, você fotografando este Congresso, fotografa o americano, o inglês, o francês, é tudo igualzinho, não tem diferença. Lá também é um sistema plutocrático. Democracista é aquele em que o povo, de maneira livre e igual, concorra por merecimento reconhecido. Nós não temos no Brasil, nem nos Estados Unidos, Inglaterra, França ou qualquer outro que se diz país democrático. Pode ser demoniacamente dirigente, mas democrático não. Tem até um partido que se chama isso, né? Democrático. É apelido de DEM, mas eles sabem que é democrático e dentro. É o democrático. Claro, então é isso aí que eu penso. Vamos lá. Olha, eu inclusive quero trazer um tema aqui que a gente falava nos bastidores antes de entrarmos aqui com o Jorge. O nosso Rio de Janeiro está sedia uma fábrica exatamente desses artefatos que são usados para reprimir as nossas manifestações, né? Inclusive as pacíficas, que ameaçam ir marchar até o palácio pacificamente. As balas de borracha, de gás lacrimogênico, de pimenta, estão sediadas aqui, informação que também o nosso irmão Jacó aqui, perdão, Jorge, nos trouxe, sediada, e tem o nome de Condor, né? Tem o nome de Condor. E fica em Nova Iguaçu. Condor, então, e cada... que com muita dor devia chamar. Nossa senhora, é verdade. Então, é Condor excessivo, né? Muita agora. Então, olha, o pior que pode acontecer para a indústria de armas é exatamente estourar a paz. Então, quando essas manifestações que não tiveram mais o requerimento do uso da bala de borracha, do gás lacrimogêneo, de pimenta, de efeito moral, ocasionou, na verdade, por parte dessas expectativas de vendas também dessa fábrica, Condor, por exemplo, e no mundo inteiro, as indústrias de armamento, na verdade, movimenta meio trilhão de dólares. Então, eu quero saudar em 2013 e sonhar para que 2014 seja um ano de paz plena. Os americanos tiveram que sair quase que no mesmo vexame com que foram expulsos do Vietnã, do Iraque, tão sozinhos, do Afeganistão, não conseguiram invadir a Síria, prepararam todo o terreno. Quando vem lá, a Rússia colocou a mão e viu que o buraco era mais embaixo, colocou que os russos, em termos de armamento, segundo me consta, em submarinos atômicos, são superiores aos americanos. Então, essa balela de que só existe um império inexpugnável, que ninguém pode, tudo conversa fiada. Como não invadiram também a Venezuela? E estava para invadir, se não fosse a presença lá russa também. Então, desapareceu de certa forma com a queda do muro, o chamado a bipolaridade, mas não é verdade, ela persiste. As nações continuam preocupadas e praticando o seu dilema maior, que não existe entre nações amizade, existe interesses. Então é isso que eu queria colocar aqui, que meu sonho é por mais paz, como diz os Rosa Cruz, paz profunda, né, entre os homens, para que nós possamos avançar e ganhar as estrelas, aumentar a população qualitativa e quantitativamente, no sentido de nós podermos aqui avançarmos no campo, seja científico, seja da civilização e seja da felicidade do homem com os animais, com as plantas, com os vegetais. Voltando a essa questão do esgotamento da política, eu sempre gosto de lembrar os espaços que a gente conseguiu conquistar no período da redemocratização e que foram se perdendo ao longo dos anos 90, que, na minha opinião, hoje é o grande reflexo do esgotamento desses espaços, né? Eu lembro, por exemplo, que a partir da Constituição de 88, a criação dos conselhos de políticas públicas, né, que foi uma grande polêmica e vem sendo uma grande polêmica até hoje. Esses conselhos, que deveriam ser exatamente os espaços onde a sociedade civil organizada pudesse se encontrar para dar a linha das políticas públicas em todos os níveis, eles foram sucessivamente sendo, primeiro, desmontados na sua capacidade de deliberação, né? Você vê que hoje raramente você tem um desses conselhos, seja um conselho de meio ambiente, seja um conselho de educação, seja um conselho de saúde, raramente você tem um conselho desse com poder, né, deliberativo. Eles geralmente têm sido colocados como consultivos na lei que cria esses conselhos. E num segundo momento, a própria composição desses conselhos, quando tem pelo menos metade dos seus membros indicados pelo próprio poder executivo. Então, quer dizer, o instrumento que a sociedade civil tinha conquistado a duras penas na luta pela redemocratização, ele foi paulatinamente sendo desvalorizado, desqualificado, e aí aquele espaço institucional onde a população, né, o povo organizado, a sociedade civil organizada, teria condições de tensionar diretamente seus representantes, ela foi sendo desqualificada e descartada, né? Hoje em dia você não vê dentro ou dos sindicatos ou dos grandes movimentos sociais, você não vê nenhuma preocupação em se apropriar, em ocupar esses espaços com qualidade e fazer com que esses espaços tenham o poder de definir, de fato, as políticas públicas. Por quê? Porque todo mundo já se convenceu de que aquilo ali é um espaço chapa branca, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente precisa repensar essa política, né? Precisa repensar não só esses conselhos que existem, mas outros espaços onde a sociedade civil pode pressionar. A relação, por exemplo, com o parlamento, a gente teve esse ano, eu acho que a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro foi talvez o maior exemplo de como a gente ainda precisa caminhar muito, né, na questão da mobilização da sociedade. Tivemos dois episódios onde a população esteve presente dentro, inclusive, da casa, que foi o caso da CPI dos ônibus e o caso da luta dos professores. a população mobilizada dentro e fora da casa, e aquela Câmara simplesmente fez, não foi nem ouvido de mercador, foi ouvido de surdo mesmo. Né? Eu lembro do dia que o tal projeto draconiano lá do prefeito para plano de cargos e salários dos professores foi votado, a votação ocorrendo a portas fechadas dentro da Câmara e do lado de fora bomba, tiro, porrada, comendo para cima dos professores. Então, esse eu acho que é o limite que a institucionalidade está sendo colocado e que eu acho que é o passo adiante que a população, né, a sociedade organizada precisa dar. Uma coisa interessante que você falou, eu acho que você chamou atenção para esses fóruns, essas instâncias da participação da sociedade civil, que foram construídos a partir ao ensejo da Constituição de 88, mas depois foram progressivamente esvaziados e muitos até acabaram realmente, até porque uma coisa que me assusta quando a gente fala, isso tudo tem a ver com o que a gente estava falando aqui, todos nós. O dinheiro do governo não tem dono. Quando você cria esses fóruns, você começa a capacitar as pessoas a ter conhecimento do dinheiro do governo e mais, a se apropriar com o dinheiro seu, porque é seu. Exatamente. Ao invés dos espertalhões se apropriarem desse dinheiro, como tem sido ao longo da história desse patrimonialismo brasileiro. Isso faz com que o próprio sistema reflua nessa ideia de participação. É a coisa do orçamento participativo. Exatamente. É a coisa da democracia participativa, tudo isso se esvazia na própria implantação, porque vai contra, é como se funcionasse como um câncer dentro do sistema. Eu chamo isso de fissura. Fissura que o sistema exatamente abre. Então isso aí, como é, vamos aprofundar essa... Eu digo que é isso, é uma fissura que o sistema se permite para contemplar essas pressões da sociedade, mas por outro lado ela só vai servir a sociedade se ela conseguir ampliar essas fissuras. E aí acontece isso que o Modesto falou, quer dizer, os congressos, não só do Brasil, mas das democracias ocidentais, eles são esse reflexo dessa estrutura, não é? A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ela legisla de costas para a sociedade, literalmente de costas para a sociedade, que estava às portas gritando, protestando, e eles estão lá dentro de costas e de frente para o presidente votando contra os interesses populares. É essa dicotomia, essa coisa que eu fico, como é que a gente vai fazer para sair disso aí? Soluções, são inúmeras as propostas, mas as melhores não são ouvidas. É claro que a primeira coisa seria necessária uma reforma eleitoral de tal maneira em que o dinheiro não entrasse. Teria que ser um financiamento público igual para todos. Aí você deixaria de ter o retrato dos congressos que nós temos, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, Congresso Nacional e mesmo os executivos. E até, em grande parte, o próprio judiciário reflete isso, o poder político que reflete o poder econômico. Você não vê, olha, a cara dos congressos em geral, Brasil, Estados Unidos, é tudo o quê? Maioria, embora metade da população, um pouquinho mais até, seja feminino, lá você tem hoje, depois de muita conquista democrática, no tempo em que eu passei lá, tinha 1% de mulheres. Hoje você tem uns 5% ou 10%, dependendo da casa. Mas mulheres são 51% ou 52%. As mulheres não estão lá. O negro praticamente ainda não está lá também. E menos ainda. Quem está menos lá é a maioria da população que é pobre. É miserável ou pobre, ou simples, trabalhador, etc. Esse não está lá porque ele não dispõe de 1 milhão. Ele, a não ser que ele seja um grande líder, aí ele consegue se eleger sem dinheiro ou com mínimo dinheiro, como é o caso dos progressistas da Câmara, da Alerge, da Assembleia Nacional, você consegue, mas são raros, é uma minoria tolerada pela maioria rica, que se elege à custa do dinheiro e, enfim, do sistema que eu disse, plutocrático. É o do tutu, é o do dinheiro, é o do ouro. Esse se elege, E a gente ainda corre o risco do tiririca, né? Pois é, ah, elegendo, bom, ainda é, tem esse problema. Se os tiriricas só não... Em cima da popularidade, você elege... Não são só os tiriricas, há uma tendência ao populismo, seja do artista, do palhaço, do jogador, a ganhar, porque ele já tem publicidade na rua. Então, isso mas, é um outro tipo de tendência paralela, delicada e perigosa. Modesto, eu gostaria de levantar um tema aqui. A gente está colocando como é realmente os congressos nos países ditos capitalistas, né? Mas tem um aspecto aí que o economista observa, o sociólogo, né? Que é a presença maior de uma classe média como fator de maior estabilidade social e dessa sociedade. Então, talvez o lugar que tenha maior polaridade entre pobres e ricos seja exatamente o nosso Brasil. Aqui é a pior distribuição de renda do mundo, de terras do mundo, de juros mais altos também do mundo. Então isso torna muito perversa a vida assim, do cidadão comum, que ele não é um consumidor, né? Ele não chega a fazer parte então nem do capitalismo integrante, né? Veja você, o que, que a gente pode fazer também nesse sentido, já que a perspectiva hoje de uma luta armada tornou-se mais remota com o aprimoramento da classe dominante, do capitalismo, das suas armas, dos seus antídotos, né, depois de Cuba, o que, que surgiu de forma armada? Me parece que quase nada, né? A gente teve pouca coisa, embora tentativas os há, né? Tivemos muitas. Mas, então, trabalhando pacificamente, de que maneira nós podemos, pelo menos, diminuir a miséria, né? Também diminuir os que estão, tudo tem, e nós falamos aqui na antessala, o Golo, por exemplo, tem um homem aqui no Rio de Janeiro chamado Pascoal, que tem 1.500 táxis. Tem um homem aqui no Rio de Janeiro chamado Jacó Barata, e isso tudo emergiu no conhecimento popular devido exatamente à crise do passe livre, né? O movimento passe livre de junho e julho. Este homem é dono de todas as empresas de ônibus do Rio de Janeiro, e onde se cobra a maior taxa do Brasil. Então, um cara faz uma festa para humilhar mesmo a população de um casamento lá da sua filha, que estourou lá no Copacabana Palace, em que eles jogavam para os manifestantes que foram lá exatamente provocar, depois teve bombas de gás para poder reprimi-los, e eles jogavam aviãozinhos de notas de 100 reais para humilhar. Olha, vocês são a pobre guinara mesmo, vocês são a miséria mesmo, e fique quietos, né? E depois mandaram a polícia, que eu falava com o Jorge aqui, terminou o tiro sair um pouco contra culatra, porque aquelas bombas de gás, que custa cada uma delas quase que R$1.000, voltava também para os pulmões dos patrocinadores daquela festança, né? Aquele banquete que estava ali se realizando. Então, eu acho que isso também a gente tem que botar a mão na ferida. Por exemplo, Goro, nós também conversávamos isso, por que não há melhor controle do capital para evitar o Caixa 2? Eu acho que esses homens como Barata, eles não caem do poder, eles não mostram sua planilha de custos, eles são turbinados, ou melhor, eles são, na verdade, protegidos, né, por um poder que eles alimentam. Por exemplo, quem é que elege o governador, a maior bancada de vereadores, de governador? É exatamente esse poder econômico. Precisa de termos atravessadores no setor tão importante, estratégico, como é transporte. Eu aprendi lá em Minas, na nossa Rio Bahia, que transporte coletivo de massa é para servir a população, não é para dar lucro. Então, se tirou todos os impostos e continua sendo a maior tarifa talvez do mundo, é transporte no Rio de Janeiro e de péssima qualidade. E ninguém mexe, ninguém toca em Jacó Barata. Agora, ô Soriano, isso tudo, que você citou o exemplo da neta do casamento da neta do Jacó Barata no Copacabana Palace, e eu vou estender isso a todas as manifestações que eu vejo, essas festanças, não só essa, mas patrocinadas até por CBF, FIFAs e por aí vai. Cada uma delas me parece, eu sempre tenho a impressão de que eu estou assistindo ao último baile da Ilha Fiscal. E que a coisa está chegando no fim. Bem, porque não é possível. Não é? Quer dizer, parece que as pessoas estão do lado de fora esperneando e gritando. Quer dizer, como o próprio Modesto falou aí da pouco, quando você consegue eleger raros exemplos de pessoas vinculadas ou vindas diretamente de baixo, são migalhas desse banquete, que é o banquete dessa democracia, que, como você situou, aí é uma democracia capitalista, não é uma democracia como deveria ser, né? E vamos lá, toquem essa bola aí. Colo, você sempre fazendo gol, né? Sempre fazendo golo. Ó, esse é um tema que dá para a gente discutir horas e horas a fio, mostrando concretamente o que está acontecendo nesse nosso processo demoníaco, né? Em que você vê um pequeno grupo de pessoas dominando o capital, dominando a política, os poderes da política, né? E dominando o que bem entendem. Daí porque a tal má distribuição a que se referiu o Soriano, essa má distribuição, eu não diria que é a pior do mundo, mas é das piores. Você vê, por exemplo, ao mesmo tempo em que você tem poucos que disputam os primeiros lugares, como os grandes acumuladores de capitais internacionais, acumulando bilhões ou dezenas de bilhões de dólares, que podem render a cada ano, se não for um aventureiro qualquer, como tem acontecido também, e acaba perdendo 5 ou 10 bilhões este ano, ganhando 20 no ano que vem. No mundo, a mesma coisa. Há homens que detêm, por exemplo, 50, 60, 70, 80 bilhões de dólares de capital, sem confessar o que está escondido nos paraísos fiscais. Só o que ele tem revelado, a Fortune toda hora está publicando. O jeito que tem, às vezes, 70 bilhões de dólares de capital, ele rende pelo menos de 5 a 10 bilhões a cada ano. E quanto rende o salário de um trabalhador, aquele que desde o lixeiro da empresa até qualquer produtor da empresa, quanto ganha? Mil, menos de mil, um salário mínimo, dois ou três salários mínimos, até chegar à diretoria, aí ele já é quase um sócio, né? Mas a renda é de uma desproporcionalidade tão gritante que você vê, por exemplo, enquanto num país mais pobre ainda do que o Brasil tem uma renda per capita média mundial, 10 ou pouco mais de 10 mil dólares per capita por ano, pouco mais de 20 mil reais, ou seja, um pouco menos de 2 mil reais per capita por mês, o Brasil. Há países aí em que a renda per capita mal chega a 180 dólares anuais, ou seja, não chega a um real por dia para a pessoa sobreviver, para tudo, casa, comida, remédio, escola, não chega a um real por dia. Em outras palavras, ele está decretado a morrer de fome, é o que está acontecendo. Você vai, sobretudo na África e países do Sudeste Asiático, e até alguns aqui da América Latina, uns poucos, ocorrem milhares de mortes só de fome por dia. E a fome é o essencial, ou melhor, a vida, saúde, educação, nessa ordem prioritária, eles não chegam sequer a preencher o primeiro item, que é a sobrevivência. Mais de 30 mil mortes por dia equivale a mais de 10 milhões por ano e equivale a cerca de 1 bilhão durante a longevidade de um rico norte-americano ou europeu. É o genocídio. É o genocídio indireto. É, além dessa questão que é mais global, né, aqui no, falando em termos de Brasil, e aí retomando a ideia de o que esperar para 2014, eu sempre gosto, com os meus companheiros de movimentos sociais e de lutas, lembrar a questão do foco da luta, né? Resgatando um pouco até do que o Soriano estava colocando. Tem algumas opções que não estão dadas, não estão possibilitadas no momento, algumas opções de luta, mas outras estão. Então vamos trabalhar nas que estão, né, dadas pela conjuntura, e aí a mobilização de rua é, sem dúvida, a principal delas, porque ela, o que a gente sempre fala lá no parlamento, uma coisa, por mais que a gente tenha tido ainda dificuldades, mas uma coisa é você estar na instituição sem mobilização de rua, e outra coisa é você estar com mobilização de rua. Por mais que a gente não consiga mudar a direção das decisões, enfim, a gente consegue criar um tensionamento e um desgaste que, a médio e longo prazo, podem surtir bons efeitos, né? A gente teve algumas vitórias parciais que nos sinalizaram isso. O recuo na questão do aumento da passagem, acho que é o principal deles, é o que todo mundo lembra logo de cara. Mas o fato, por exemplo, da gente ter conseguido suspender a CPI dos ônibus lá na Câmara dos Vereadores através de uma ação judicial, ainda que tenha sido uma ação dentro da institucionalidade, isso também só foi possível graças à mobilização de rua. E é preciso explicar ao ouvinte que a suspensão da CPI e da farsa. Exatamente. Porque a CPI foi instalada, como uma vitória da rua. Exatamente. A própria criação e a aceitação da Câmara de Vereadores daquele pedido de CPI por parte do vereador Leomar Coelho foi uma vitória direta das mobilizações. Um segundo momento, ainda que as mobilizações tivessem continuado lá na Câmara, mas num segundo momento aquela maioria avassaladora, né, a plutocracia, como bem diz o companheiro Modesto aqui, ela funcionou e ela abafou o funcionamento da CPI, transformando a CPI numa CPI chapa branca, né? Uma CPI que só servia aos interesses do prefeito e dos seus sócios, empresários de ônibus. Agora, num terceiro momento, digamos assim, a gente conseguiu uma nova vitória na justiça, que foi, e também graças às mobilizações de rua, que foi a suspensão dessa CPI chapa branca, que pode ser retomada, dependendo se a juíza lá do caso der uma decisão favorável a nós agora no início do ano de 2014, é possível que a gente tenha uma nova CPI dos ônibus com uma outra configuração de parlamentares e que efetivamente possa funcionar, que possa tensionar esses empresários. Da ideia original, né? Exatamente, recuperando a ideia original da CPI, investigando a fundo essa questão. Restabelece então uma esperança. Exatamente, mas é uma esperança que não é uma esperança solta, né? Ela está vinculada diretamente a essa nossa capacidade de manter a mobilização e manter o foco naqueles problemas que a gente tem considerado como estratégicos. Nesse episódio daí, eu queria lembrar apenas que nós tivemos no dia 20 passado, sexta-feira da semana passada, uma manifestação, mais uma manifestação, foi a retomada dos protestos de rua contra o aumento das passagens de ônibus. Sim, tem uma agenda já de protestos. Então, isso aí por quê? Porque a prefeitura anunciou que vai aumentar o preço em janeiro. Exatamente. Aí houve essa manifestação, reuniu 400 pessoas, não foi uma coisa de monta, de grande vulto, mas já provocou, disparou um gatilho no Tribunal de Contas do município, onde o conselheiro Ivan Moreira pediu ao prefeito que não aumentasse o preço das passagens como estava anunciado para janeiro, porque o tribunal não conseguiu ainda fazer a auditoria que ele se propôs em setembro do ano passado, em setembro desse ano. Então, quer dizer, ele reclamou, inclusive, que não recebe documentação das empresas, a documentação que ele pede, mas sim recebe toneladas de papel das empresas que ele não pediu, que é uma manobra para você. E só para lembrar os ouvintes, esse procedimento, essa investigação, o Tribunal de Contas já vem fazendo desde o edital, desde 2010. Pois então, mas desde então eles vêm tomando essa prática. Tanto a Secretaria de Transportes do município do Rio, quanto as empresas de ônibus, elas mandam documentos que não foram solicitados, e os documentos que são importantes, são solicitados, não são enviados. Soriano? Exatamente. Eu falava em mecanismos de controle. Por exemplo, eu acho, você no banco, você para sacar mais de R$100 ou depositar, você tem que botar seu CPF lá. Então, qual é a saída que arranjou-se aí, a corrupção, a máfia? É exatamente esses setores de serviços onde você trabalha com dinheiro vivo, em espécie. Então, a passagem do ônibus, a passagem do táxi, os bingos da vida, etc. E tal. Então, na verdade, para você dar a bola para o político corrupto, em todas as esferas, vem daí. Daí porque eles não querem, e eu falava isso também, foi um ensinamento aqui do meu irmão geógrafo também, que é o Jorge Borges, eles não querem implantar o máximo de cartões para você, em vez de pagar a passagem do ônibus em dinheiro, que é desagradável, que é até antigênico, eles não incentivam você trabalhar com cartão. A mesma coisa, o próprio táxi, você pode pagar táxi com cartão. Então, é porque isso daí é movimentar dinheiro em espécie. Esse sim proporciona você ter mensalões do setor transporte para você ter a bancada dos vereadores ou dos deputados estaduais, federais e senadores e campanhas presidenciais de governadores e de pleitos, de prefeitos, né? Dos executivos. O Caixa 2 não vem daí, não, Francisco? Com certeza. Esse é o próprio Caixa 2. Vem dinheiro vivo, em dinheiro vivo. Então, se você matar a fonte que gera esses tumores, né, você imediatamente você tem como vetar que continue vivos esses mecanismos. Quer dizer, a gente trabalhar nisso. Eu queria também lembrar, em cima da palavra do Modesto, quando ele falou da fome na África, que o Josué de Castro, colega aí, acho que ele era também geógrafo, né, do meu querido Jorge Borges, ele falava uma coisa muito séria, que é importante a gente, sobretudo, falar para a burguesia nacional, para essas elites insensíveis. O Brasil está dividido praticamente em duas camadas, a dos que não comem e a dos que têm medo. Tem medo dos que não comem, né? Então, isso é muito fundamental, isso que ele coloca em geografia. Os que têm medo da fome, os que têm medo dos que não comem, os que têm fome. Porque um dia essas pessoas que estão com fome virão buscar a seu modo, e é legítimo, o alimento que está sobrando na casa exatamente do afortunado. Lembrando que fortuna vem de furto. Agora, uma coisa que você falou e que me despertou atenção aqui é que nós vemos hoje uma grande maioria de massa que está muito conformada, que está muito acomodada, numa zona de conforto. As pessoas tendem a achar que está ruim, mas se perder aquilo fica pior. Quer dizer, é aquela história, velha história dessas enchentes que a gente está vendo aí. As enchentes atingem basicamente o pobre que não tem nada, mas quando chove perde tudo, não é? Quer dizer, então essa questão também parece, não é só, como dizia o Josué de Castro, talvez naquele tempo fosse mais assim, o que não tinha nada, o que estava com fome, ele não tinha nem consciência de que tinha fome. Agora, hoje, as pessoas têm consciência, mas elas se acostumam. Elas aceitam isso aí, elas não querem se insurgir, ou por medo, ou por comodismo, ou por conservadorismo mesmo. Como é que vocês veem isso aí? Olha, eu vejo da seguinte maneira. Quando o José falou aquilo, eu acho que ele tinha toda a razão. Claro. O cidadão tem medo da fome porque a coisa mais importante do ser humano é a própria vida, né? Se ele não tem o que comer, é evidente que ele vai morrer em poucos dias. Né? E aí, no desespero, o ser humano age como qualquer outro ser animal, buscando comida onde houver. Seja ela no armazém, seja ela na casa do rico, e passa por cima do que houver no meio do caminho, porque ele está agindo de forma instintiva, de maneira natural, como qualquer animal, como qualquer bicho. Né? E realmente, eu não sei, o Brasil hoje está conseguindo sobreviver sem esses grandes obstáculos. Mas você percebe, mesmo no Brasil, mas sobretudo na África, onde a fome é muito generalizada, olha, o caos está ocorrendo. Não quero saber quem é ele. Lá está a comida de que eu preciso agora para sobreviver hoje. É uma questão de prioridade necessária e emergencial. Isso ocorrerá se um dia deixarem os bilionários alguns dias com fome, eles agirão do mesmo modo que os miseráveis famintos da África ou do Brasil. É inevitável. É, além dessa questão da fome, né, da miséria, tem um elemento que já foi colocado, mas eu acho que é importante reforçar. Essa coisa da consciência do pobre, que ele é o ponto fraco da corda, né? Que é ele que pode perder tudo. Eu acho que é isso que faz com que o pobre não que ele se acomode, mas isso segura, né? Uma coisa que eu geralmente falo, né, quando eu tenho que fazer algum discurso, quando eu tenho que fazer alguma fala pública, assim, mais de animação, é muito fácil chamar o pobre de acomodado, mais difícil é carregar o balde, né, para ter água dentro de casa. Porque é isso, ele já está numa situação de limitação material extrema. Muitas vezes, quase sempre, particularmente no Rio de Janeiro, ele, além dessa limitação existencial, material, ele está num lugar, né? Ele está numa posição, numa situação em que ele é cerceado o tempo todo. Ou é uma polícia que vai e entra atirando para tudo quanto é lado, ou é uma área de milícia, ou é um tráfico. Ou seja, ele está o tempo todo pressionado a ficar onde está. Ou seja, a imobilidade, isso para não falar, né, nas outras coisas que a gente tem dito, nas outras políticas públicas, mas esses dois elementos, a limitação material e esse cerceamento que é também produto, né, desse capital, não é algo natural. É exatamente a estratégia que o sistema tem desenvolvido cada vez de forma mais sofisticada para manter o pobre onde ele está, para garantir que ele não se mobilize, né? Movimente. Eu lembro aqui, bem rapidamente, a experiência que teve recentemente do Rolezinho, lá em São Paulo, que foi o jovens de periferia que simplesmente se juntaram para dar um passeio pelo shopping. E isso causou terror total, né? Ninguém roubou nada, ninguém fez nada, ninguém quebrou nada. Simplesmente um monte de jovens foram passear no shopping juntos. Entraram no shopping, juntos. Espaço público. Não, e juntos, né? Pois é, juntos. De forma coletiva. Isso causou um terror absoluto. Assustou mesmo. É verdade. E aí o medo disso virar uma tendência, aí voltando lá ao início do programa, eu acho que o medo disso virar uma tendência é que gerou um pouco essa declaração desse senhor aí da associação de shopping. Dos shoppings. Exatamente. É verdade. Eles provavelmente estão construindo a legitimidade para começar a armar mais ainda os shoppings, para aumentar essa suposta segurança dos shoppings. Soriano, eu queria que você encerrasse o programa. Eu acho que não é. Os companheiros colocaram absolutamente certo, mas tem mais uma outra componente. Nós somos um país extremamente violento, e talvez o Rio de Janeiro, com a nossa polícia militar, o sistema de repressão mata mais do que em qualquer Líbano ou Síria no mundo aqui. Então, o que o pobre, sobretudo, sofre com a tortura, com a impunidade, é uma tragédia. Sem falar dos métodos de cooptação, né, com que a máfia também se vale. Que alguém poderia pensar em políticos como Roberto Freire, hoje defendendo as multinacionais, também pregando leilões de petróleo, bem acomodados. Então, fica aí também como componentes desse Estado. Não somente a intimidação com que é tratado o povo, como também a cooptação. Então, vou fazer o seguinte, uma rodada final, meio minuto para cada um, para um voto de fim de ano e ano novo para vocês. Começa, Jorge. Não, quero desejar um 2014. Eu costumo dizer que 2014 não vai começar, né? Mas já que ele está chegando aí, que seja de muitas lutas, muitas vitórias. E saudar aqui a equipe toda do programa Tema Livre. Eu ontem ganhei um livro, hoje estou ganhando um CD. Eu quero vir aqui toda semana, porque está ficando muito bom essa participação. Tá certo. Grande abraço a todos. Olha, enfim, eu acredito, sou otimista, que nós teremos um 2014 muito mais libertário do que tivemos em 2013, que foi maravilhoso do ponto de vista que o povo pode. É o povo aí. Pode, isso é modesto. Bom, além de mandar o meu abraço através do gol, não é mais golo, não, o homem do gol, gol do noticiário. Olha, eu não só mando meu abraço, gol, para todo mundo que nos ouve, mas eu digo, eu sou um homem de esperança. e não só de esperança, mas até de realização de sonhos. Eu vivo sonhando com um mundo melhor, uma humanidade melhor, até porque eu também conquistei espaço nesse mundo. Se eu que sou igual a você, a qualquer outro, conquistei, nós conjuntamente podemos conquistar muito mais. 14 vem aí, inclusive cheio de esperança e alegria de futebol, para depois umas Olimpíadas em 16. Eu estou seguro de, se cada um fizer a sua parte, igual, este país vai mudar e a própria humanidade pode mudar para muito melhor, desde que a gente tenha noção das prioridades do que fazer corretamente. Okay. Então, paz, alegria e sucesso para todos nós. Muito obrigado, Modesto. Olha, um grande abraço aqui para vocês. Eu quero mandar um abraço especial para o nosso ouvinte Augusto Boasson, é da Associação de Proprietários de Prédios do Leblon e do Conselho Comunitário de Segurança Pública da Zona Sul. Ele parabeniza o Tema Livre por ser um programa democrático. A produção, o Golo, muito obrigado. Os debatedores que estão aqui, e gostou muito da plutocracia, viu, que você falou. Ele disse, rapaz, ele foi, correu atrás para saber, e gostou muito de se lembrar desse termo, porque realmente é como nós estamos vivendo nessa democracia plutocrata. Bom, Tema Livre fica por aqui. Um ótimo ano novo para você. Eu vou estar de recesso na semana que vem, portanto, só volto no dia 6 de janeiro com o Tema Livre inédito. Semana que vem é só reprise. E você continua aqui na Nacional. Muito obrigado mais uma vez. Jorge, pode ficar tranquilo, você será chamado mais vezes aqui ao programa, como o Modesto e como o Soriano, que já está virando também. O Soriano já está quase que nem você, com carteirinha. Ele já tem carteirinha. Ele já tem carteirinha do Tema Livre. E você ainda não tem. Um grande abraço para todos, um ótimo fim de semana, um ótimo fim de ano, Réveillon, tudo isso. E até o dia 5 de. É 5 mesmo, né? Segunda-feira, 5 de. 6 de janeiro, até dia 6 de janeiro. Grande abraço. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Rádio Nacional. Nacional. 11 horas em Brasília. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Confiança do comércio cai menos em dezembro. Presidenta sanciona a LDO sem vetar o orçamento impositivo. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O índice de confiança do comércio continuou em queda no trimestre encerrado em dezembro, mas caiu menos do que nos 3 meses completados em novembro. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O índice teve retração de 3% sobre os últimos 3 meses de 2012. A variação é 2,2 pontos percentuais menor do que a registrada em novembro, que foi de menos 5,2%. Presidenta Dilma sanciona a LDO de 2014 com 13 vetos, mas mantém o orçamento impositivo. Mais informações ao vivo com Thaís Antônio. Bom dia, Thaís. Bom dia, Lúcio. Bom dia aos ouvintes. É isso mesmo. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, com 13 vetos, mas não vetou o orçamento impositivo. No começo do mês, o governo já havia sinalizado um acordo para manter a proposta, que obriga a execução das emendas parlamentares aprovadas pelo Congresso para o orçamento anual. As emendas são recursos aplicados em projetos e obras nos municípios a partir da recomendação de deputados e senadores. Até agora, esse recurso tinha caráter autorizativo, o que significa que o governo dava a palavra final sobre as emendas. Na prática, isso acabava sendo uma moeda de troca. Com o orçamento impositivo, não há barganha e nem discriminação partidária. Todos os recursos destinados às